e sonhava em casa ter filhos. Ser a mãe solteira abandonada pelo ex-marido. E a gente se encontrou, oh, oh, oh, oh, oh. O nosso beijo se encaixou. Dizem que sou louco por assumir um filho que não era meu. Mas como posso não amar esse garoto se ele tem o mesmo sorriso que o teu? Oh, ah, oh, ah. Deixa o mundo criticar. Oh, ah, oh, ah. Pro amor não ter. Solteira abandonada pelo ex-marido. E a gente se encontrou, oh, oh, oh, oh, oh. O nosso beijo se encaixou, oh, oh, oh, oh, oh, oh. As pessoas da cidade dizem que sou louco. Tamo junto, nós.